Airbus 319 agora na 10. Já iniciar a decolagem. Informa o tráfego, o helicóptero, sua posição 2 horas, mantendo 500 pés na linha do litoral. 7, 8 horas da tarde. Retoma a navegação para o de conquista. Retomando a navegação para o de conquista, 35219. Muito obrigado. Som do tráfego? Depois desse tráfego da TAM na final, eu tenho mais um tráfego da TAM para aproximar em aproximadamente 7 minutos. É 7 minutos o segundo tráfego. E depois desse TAM, acredito que vai dar aí uns 3 a 5 minutos no máximo de janela. Ok, não, eu falo nas próximas 2 horas, se tem algum horário mais tranquilo de tráfego. Vou verificar aqui, só um minuto. Ok, grato. Autorizado a chegada Bonf, desça para nível de voo 040. 040 identificou na Bonf, 6730. Show. Could you confirm destination, Pirassununga? Affirmative. That's right, clear. Pirassununga, flight level 260 up to with 58. Departure runway 10, dial Leda departure. Departure frequency 119.8 and squawk 5562. Brazilian Force 2020, is that correct? Call me red for startup. I will call Brazilian Force 2020. Só alugou no 755, tá no 8, puxa acionamento. Boa, boa tarde, eu azul 4234, entrando 230 para 150. Azul 4234, aciona identificação, autorizada a chegada a Mari, confirme sua razão de descida. Momento 2510. Salvador, boa tarde, até Pantanal 4711, cruza 1700. Pantanal 4711, contato radar na decolagem, suba 360, após 2000 pés, autorizado curva direita, pro de Dael. 360, após 2000, Dael 3471. O trip 52119, confirme sua razão de subida. Confirme para o trip 52119. Só para confirmar, qual é a sua razão de subida agora, senhor? Razão de 800 pés. Ciente, o trip 52119. 925 autorizado, Salvador Brasília, 360, apertos 117. Decola no 0 direita, saída gole, transição fita. Controle 119, decimal 8, aciona 5551. Autorizado, 360 para Brasília, apertos 117, decola da médica para direita, gole ou fita. Controle 198, aciona 5551. Gol 1925. 925 chama para o acionamento. Salvador, boa tarde, Papatango Tango Novembereco. Papatango Tango Novembereco, prossiga. Pátio 3, já acionado, solicito o táxi até o Pátio 5. Afirmativo, Tango Novembereco, aguarda o Airbus até passar a retaguarda e pode iniciar o táxi. Vai cruzar o... Vai aguardar na saída do Pátio 3, aguardando o seu ingresso no Pátio 1. A gente vai seguir o TAM, já está com o álcool mesmo, aguardando o ingresso no Pátio 1, então, Pátio Novembereco. Pouso 97, Ankara Bata. Gente, o Romeu Bravo Oscar, mantém a espera. Visual, Mike Juliette Romeu, no meu pé, aguardando para prosseguir na base pela direita. Mantendo a espera visual, mantendo a separação do Mike Juliette Romeu, Romeu Oscar Bravo. Na sua escuta. Retração para evitar tráfego, curva à direita, proa 280. O limite são 4 minutos nessa proa. Direita 280 por 4 minutos no limite, trip 5219. Tá 3190, localizador. Tá 3190, complete torre 98, decimal 62. 86. Objeto 5729, chama Recife no 3325, alternando 1251. 3325, Red, stop, stop, engine. Clear, start the engine. Brasília Force 2020, go ahead for taxi. Are you covered, Brasília Force 2020? Yes, 3290. O TAM, corrigindo, o Gol 755 tem condições de puxar deixando a entrada do 09 livre? Confirme, pra empurrar, deixar o 09 livre? Afirmativo, tem condições? A manutenção já parou aqui, peraí. 8002, para ingresso no pátio 1. Mantenha a posição. Mantendo a posição. Guardião 06, prossiga para Salvador. Horizontina 06, bom. Gente, o Guardião 06 mantém o litoral sul a 500 pés, ajustado 1010. Passa através do parque de Pituaçu. Confirmando o POB 04? 06. Correção, 06. Controle, Papa Romeo Whisky, Golf Oscar. Papa Romeo Whisky, Golf Oscar, prossiga. Está no corredor forte, já cruzou o eixo da pista, mantendo mil pés. Golf Oscar, acionado 0121. Whisky, Golf Oscar, acione transponder 0126, modo normal. 0126, Whisky, Golf Oscar. Juliette no 1500 pés, autorizados corredores Vera Cruz e Interlagos. Reporte através de Paripe para o ingresso no Interlagos. Confirme o POB. Para o táxi, o Gol 755, POB 138, autonomia de 3,20 e 8, alterna campeãs. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera do 1-0, chama a torre, 1-1-1-8-6, time entrou no 0, 1-0. Juliette Alfa, 18-6 no ponto de espera, Gol 9-7-5-5, boa semana. Obrigado, você também. T8002, após a passagem do Boeing e da Gol, à sua frente aí no pátio 1, está autorizado ingresso do pátio 1 no portão 09. Após a passagem do Boeing da Gol, no pátio 1, autorizado ingresso do pátio 1 para o portão 09, T8002. O Papatango, Tango November Eco, segue o Airbus da TAM, cruza o pátio 1, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec chama a torre, 1 no 8, pessoal 6. Pátio 1, Lima, Mike, Quebec, torre 18-6. Romeu Oscar Bravo. Autorizado na retaguarda, o Romeu Oscar Bravo. O Romeu tá na entrada também, não. Consciente, o Mike Juliette Romeu, mantendo separação do Romeu Oscar Bravo. Autorizado, prosseguir para a vertical do Ethan Wild. Aproximadamente 5 minutos no máximo. Ah, o Mike Juliette Romeu, a minha reportada para regresso. Vai na retaguarda do Romeu Oscar Bravo, circuito da 197 pela direita, Romeu. Consciente, Mike Juliette Romeu, chame na final da 197. 5003. Afirmativo, autorizado direto pra Bata. Vai reportar final na Bata, na retaguarda do Romeu Oscar Bravo. Trip 5219, Recife 3325, 251. Muito obrigado, boa tarde, manda lá. Igualmente. Alfa Vitor Juliette, controle. Recife, Alfa Vitor Juliette. Mantenha 1.500 pés, recebo 1.800 pés no modo Charlie de sua aeronave. Ajuste seu, o ajuste em Salvador é 1.010, 1.010. O Pantanal 4711 chama Recife, 1.3325, alternando 1.251. Altímetro 1.0, 1.0. Sim, de Alfa, ponte 386, 1.010, 1.077. Brasília Force 080, Red to Taxi. Clear Taxi, report on hotel. Report hotel taxi, Brasília Force 2020. Paulo Salvador, boa tarde, 3190, ele ficou na sua escuta. 310 Alfa Kilo, pátio 3, pátio 1, portão 06. Alfa Kilo, pátio 3, pátio 1, para o 06, até o 390. Desculpa, Torre, boa tarde, Luna 755, ponto de espera, dando zero. O senhor sai como número 2 na aproximação, temos um tráfego da Webjet aproximando pelo setor norte. Sem problemas. Torre, o Guardião 06, boa tarde. Boa tarde, Guardião 06, está autorizado para seguir para a vertical do Parque de Exposições? Aproximadamente 4 minutos, tenho dois tráfegos para aproximação, mantenha a escuta. Na escuta, livrando o litoral para o Parque Pituaçu, pouso final, chama no regresso. Confirmando, vai pousar no Parque de Exposições? Negativo, vai pousar e depois aproximadamente uma hora decola novamente. Sente então, Guardião 06, reporte no solo. Sente. O Mike Jett Romeu, solo da massa. Mike Jett Romeu, azul no 5, no corte frequência livre. Romeu fica brava, aos 105 no corte frequência livre. Estado, correção, Webjet 6720, descendo a 3 mil pés, ajustado 1010, há um tráfego na posição de 12 horas, 6 milhas, no rumo nordeste, ao 1500 pés, Charlie 150. Tá ciente, descendo para 3000 tem um tráfego no Tiquez, web 6720. O Alfa Vitor Juliet informa o tráfego, posição de 11 horas, 5 milhas. A 5 mil pés agora, ele passando, descendo para 3000, Boeing 737-300 da Webjet. Visual com tráfego 6720. Data. 20 now please clear to cross from A10 via Delta Apron 3 Apron correction. The Kilo Apron 3 and then in Juliet and Alpha. Kilo Apron 3, Juliet and Alpha, Brazilian Air Force 2020. Roger, and on holding point from A10 tower 118 F46. And holding point, call tower 1186, Brazilian Force 2020. Frequência livre. Ciente. Voo 1755, decola os 17, controle 119, decimal 8. Controle 198, obrigado, boa tarde, voo 1755. Boa. O Serra Mike Fox está autorizado a chegada. O senhor segue em regras de voo, visual ou instrumento? 567, informação November, autorização para Brasília, nível 340 ou 360. 567, afirmativa, tenho 38. Vou coordenar com o centro, prefere 34 ou 36? Pode ser o 36, ou se tiver autorizado 38, já copia. Matiu autorizado, Salvador Brasília, 380, decola no zero direita, gole o fito, controle 1998, aciona 5005, só guarda a coordenação do 36, pode cotejar. Ciente, está 5567, autorizado a Brasília, nível 380, via Prisolono 7, decolada 10, curva direita, saída agora e transição ao fito, transponder 5005 e o controle de saída 1998. Meio centro regresso. 4, desça para 2 mil pés, ajustado 1010. 2 mil pés, 4234. Controle, gol 1755. 67, obrigado. Chama, puxa o sonamento. Portará a posição 1010. Invento 1000 graus, 179. Livre decolagem, gol 1077. Da presente voo para o Adael, após Adael, Leda Bridge. Voo Adael, depois Adael, Leda Bridge. Voo 1755. Objeto 6720 está uma milha para o externo, completo final torre 98 decimal 6. 18-6, boa tarde, 6-0. Torre Salvador, muito boa tarde, web 6720, baixado e travado, pistão no zero visual. 601. O no 601 descendo agora 4.000 pés, ajustado 1010. 4.000 com 1.010. 60. Salvador Tower, good afternoon, Brazilian Force 2020, holding point 1810, ready. Brazilian Air Force 2020, hold short, holding point. Confirm, Brazilian Air Force 2020. Hold short, Brazilian Air Force 2020. Hold short, Brazilian Air Force 2020. Webjet 6720, livre pouso, vento 1900 graus, 18 nós. Autorizado pouso, pista 10, web 6720. 10077, decolou 19, controle 119, decimal 8. Uma boa tarde. 198, boa 1077, boa tarde. Controle Salvador, gol no 077, boa tarde. Gol no 077, contato radar na decolagem, subou 360, saída da Leda Bidev. 360, da Leda Bidev. Salvador, boa tarde, gol 1612. Gol 1612, acione identificação, autorizada a chegada Márida, presente voo pro ETAP, descendo ao 050. Ok, chegada Mari, descendo ao 050 da presente TAP. Support, contato com 2076, passing level 210, descending 160, information November. Condor 076 Morgan, descend to flight level 060, bom for arrival. Skolkai net. Condor 076, descend level 60, on the bom for arrival, what are end on 2073? Estabilizou o 4234. Estabilizou o 4234. Copiado 4234, chame torre no 8 decimal 612, um bom pouso. Obrigado, torre 186. 1601, descido agora para 2.000 pés, ajustado 1010, está livre final ILS pista no zero, reposto estabilizado. 2.000 com 1.010, DBLS. Alfa Vitor Juliette, confirme, já avisou algum campo? Afirma sim, senhora, já avisou algum campo. Chame torre 118, meia dúzia. 118, meia dúzia, grátis, bom resto do mundo. Comente. Golf Oscar, controle. Brazilian Air Force 2020, line up and maintain. Line up and maintain, Brazilian Force 2020. Webjet 6720, solo 22, solo 21, decimal 9, livrando à direita. 219, livrando à direita, 6720. Que golpe, acho que confirme nível que vai manter até o destino. Gente, o Whisky Golf Oscar mantém agora a escuta permanente do controle a 3.500 pés, reporte no ideal de descida. Ou visual com o local de pouso. Vai reportar para descida ou visual com o local de pouso. É o quadro de 0-0. Muito boa tarde. 6720, Alfa, reportante daquilo. Alfa, reportante daquilo, 6720. O 1925 para dar 0, para mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 1925. Taxo Trip 5415, 63 a bordo, 4 horas e 20, alterna Salvador. 234, livre pouso, vento 1900 graus, 18 nós. Livre pouso, 4234. Tapa Tanguete, Vito Vilhete, na frente da rotatória, visual tem campo. 8, decimal, meia dúzia. 1862, até mais. É. Alfa Vitor Juliette, na prova da rotatória, visual para o campo. Alfa Vitor Juliette, inicia agora 360 pela esquerda, chama na final do 1-7. 360 pela esquerda, chamará na visual para o 1-7. 3, parte 1, portão 01. Kilo, parte 3, parte 1, posição 01, 6720. Point 8, Brazilian Force 2020, good afternoon. Torres, Salvador. Boa tarde, voo, o 1601, estabilizado no ILS. Como 601, não mantém aproximação, aguarde pista livre. 601. Climb flight level 260, dial departure, after dial we will fly later and then direct. Clear 260, dial later and then direct, Brazilian Force 2020. Uno 755, chame Recife no 3325, alternando 125, decimal 1. Uno 755, chamará Recife 13225, alternando. Vamos lá, é 133, decimal 25, 13325, alternando a 125, decimal 1, 125, 1. Ok, 1-3-3-2-5, 1-2-5-1, obrigado, boa tarde. Serra Mike Foxtrot na escuta do controle. Afirmativo, senhora. Esquerda, pega pulga, transfara a Caju. Controle 1198, aciona 5004. 4-1-5, ponte de espera, número 2, pronto. Sim, strip 5-4-1-5, mantém o ponto de espera. Controle 1-1-9, decimal 8-1-8-5-6. Virtuoso, 1-6-0-1, baixando e travando. 8-1-8-5-6. Solo Salvador, boa tarde, Azul 4-2-3-4. Azul 4-2-3-4, Alfa Kilo, 4-3, Pátio 1, remoto 1-2. Alfa Kilo, pátio 3, pátio 1, remota 1-2. Também tem 2-3, na frequência. Alfa Vitor Juliette, livre pouso, tipo 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-6-9. Mike Foxtrot, vetoração para o sequenciamento, curva à esquerda, correção, curva à direita, proa 200, proa 200, o limite ao localizador. Leste, direita, proa 200, limitado pelo alto, serra Mike Fox. Zero 767 north to 4000 feet, KNH 1010. Gol 1077, chama Recife no 3325, alternando 125, decimal 1. 3325251, 1077, boa. Salvador, boa tarde, gol 601, livrou. 601, Alfa Kilo, pátio 3, pátio 1, portão 08. Alfa Kilo, pátio 3, portão 08, 601. É pátio 3 após pátio 1. Pátio 3, pátio 1, 08, obrigado, 601. Tem que dar gol ali, mantendo 0. Ali, mantém após a passagem do boy, 3, 4, 5. 1925, decola os 29, controle 119, decimal 8. Uma boa tarde. 198, gol 1925. Oi. Na escuta, prossiga. Já segue para Pirassununga, confirme a Proideal para Pirassununga. Guarde. Controle gol 1925. Gol 1925, contato radar na decolagem, subou 360, saída agora levar o fito. 360, saída agora e gol 1925. Controle a Proideal para 20 é 246. Tente, Força Aérea 2020. 20. 30, autorizado backpack, ao estacionar sequência livre, boa tarde. Trip 4 no 5, livre decolagem, vento 1-0 graus, no meio nós. Trip 4 no 5. Confirmando a posição 08 pro gol no 601. No 601, sim, tira 01, portão 08. Portão 8, obrigado. Solo Salvador, o T3567, puxa acionamento da posição 10. T3567, 10, tá autorizado a chamar ataque. Autorizado a reportar ao ataque. 10076 cleared from restrictions ahead, descent to 2000 feet, KNH 1010. 10076 is cleared to descent unrestricted, 2000 feet on 1010. Tia Mike Fox traz para autorizar a descida para 3000 pés agora, ajustado no 010. É de 3000, 1010, Mike Fox. Controle Salvador, ao trip 5495, boa tarde. 5495, muito boa tarde. Contato radar na decolagem, suba nível de voo no 60, saída da El, Leda e Lelso. Ok, o 5495 consulta a possibilidade de voar com a Aralda presente. Gol no menos 2 tem livre ELS? Afirmativo, gol no menos 2 está livre ELS, a porta estabilizada. Corta lá. Trip 5495 está autorizado para o de coral. Gente, pro de coral, grato. Controle, você é a Mike Fox, você tá mostrando a Pro 200, cara? O Sierra Mike Fox Trot negativo, o senhor vai curvar agora pro localizador. Esquerda, 1-0. Esquerda, 1-0. Brazilian Air Force 2020, find now, leave the intersection. Roger that, Brazilian Air Force 2020. 2-0. 076, turning left inbound to Duna. Roger, turning left now to Duna, you cleared ILS final, descent to 2000 feet, KNH 1010, report established on the localizer. Kona 076, continue to descend 2000-1010 and via Duna, cleared ILS 10, call you. ILS, go on.